Aí, malandragem, eu não sou valente, mas também não acredito em sugestão, certo? Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Hoje provo e comprovo que não esqueci de vocês. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Falei. Hoje provo e comprovo que não esqueci de vocês.